nós te amamos, Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João 2, versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala aprovou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A Bíblia fala muito de vinho. Em toda a Bíblia você vai ver que a Bíblia fala muito sobre o vinho. Existem basicamente 2 palavras no hebraico que dão usadas para vinho, Uma dessas palavras, ela significa o vinho fermentado, que é o vinho com teor alcoólico, que é o suco de uva que fermentou. E aí ele se tornou num vinho. Existe uma outra palavra que ela é usada como para o vinho, que ela dá a ideia do vinho novo. Ou seja, o suco de uva novo, extraído na hora, sem fermentação. E é esta palavra que é usada aqui para o vinho. Então, muitas vezes, muita gente, eu já vi muitos dando desculpa e justificando, através da Bíblia, que Deus ele não se opõe às pessoas beberem bebida alcoólica. Então tá aí, se alguém falar isso para você, você já sabe dizer. O vinho que os judeus bebiam, o vinho que Jesus transformou em água, era o vinho novo. Que era o vinho, que era o suco de uva. Era o melhor vinho. Porque hoje nós falamos vinho e suco de uva. E para eles era tudo vinho. Só que para o judeu era o vinho, era o suco extraído, que aquele que acabou de sair do lagar. Porque o lagar era o lugar onde se pisava as uvas. E aquilo, e aquela uva extraía aquele vinho, aquele suco. E esse era o vinho que eles bebiam. Então, na ceia, Jesus não serviu vinho fermentado para os seus discípulos. E o vinho, ele é o fruto da oliveira. Nessa passagem, Jesus estava numa festa de casamento. E nós lemos ali que a mãe de Jesus chega até ele e fala: filho, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Cara, e as festas de casamento naquela época, a festa de casamento no padrão bíblico, Elas duravam até uma semana. Então, quem vai casar daqui para frente já tem que estabelecer um novo padrão. É uma semana de festa. Aí sim, né, Dudu? Então, as festas duravam ali uma semana. E faltar o vinho numa festa de casamento era extremamente vergonhoso para o noivo. Era um traje. Era uma vergonha. Era uma afronta até aos convidados. Então, não era uma coisa normal. Nem a gente estava aqui, vamos comer uma pizza, acabou o suco. Ah, beleza, vamos tomar água. Não era normal, era uma coisa extremamente assim, cara, não podia acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. A noiva podia atrasar, podia esquecer a aliança. Mas, cara, não podia faltar o vinho. E aconteceu que o vinho acabou. E Jesus, ele estava ali, e o que que ele fez? Ele mandou os caras encher 6 talhas de água. E aí ele transformou aquela água em um vinho novo. O vinho na Bíblia, ele também tem um monte de significado. Ele tem alguns significados. Algumas vezes o vinho, ele é condenado na Bíblia. Ele não é recomendado. Em muitas passagens bíblicas, tem muitos provérbios que dizem que no Novo Testamento, onde diz para não se beber o vinho. E agora, em outros momentos da Bíblia, o vinho, ele é recomendado. Jesus transforma água em vinho. Na ceia, ele serve o vinho. Paulo falava para Timóteo: tome um pouco de vinho por causa da sua enfermidade estomacal. Então tem hora na Bíblia que ele não é recomendado, porque é um vinho fermentado. É um vinho que faz mal, um vinho com teor alcoólico. E tem horas que ele é recomendado. E ele tem alguns significados. Então, na Bíblia, o vinho, ele é a expressão da alegria. Ele representa a alegria. No sentido de que se faltar o vinho, significa que faltou a alegria. Nós vemos também que na Bíblia, o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Porque na última ceia, Jesus falou assim, ele serviu o vinho e ele falou assim, ó, este é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que purifica, que nos purifica de todo pecado. Então o vinho, ele representa o sangue de Jesus. O vinho na Bíblia também está ligado à aliança. Porque ele fez uma aliança conosco, e o símbolo dessa aliança foi o seu sangue derramado. Então era uma aliança de sangue que ele fez conosco. Então o vinho, ele tem alguns significados. E a grande questão dessa passagem é que acabou o vinho. O vinho acabou. acabou a alegria. Sabe? Talvez nós nos encontramos nessa condição hoje. E se o vinho não acabou, ele está terminando. A igreja, ela não tem mais vinho. Porque a alegria acabou. Acabou a alegria. Nós não temos mais paixão. Nós não nos alegramos mais em ir à casa do Senhor. Porque está faltando vinho. Está faltando a alegria. A Bíblia fala assim: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria tem que ser o Senhor. Ele precisa ser o motivo de nós nos alegrarmos. É significativo Jesus transformar água em vinho num casamento. Porque, cara, sabe por que existe o divórcio? Porque o vinho acabou. Precisa entender uma coisa hoje, que o vinho, certamente ele vai acabar. Uma hora ele acaba. Por isso que as pessoas se divorciam, porque o vinho acaba, a alegria acaba, a paixão acaba. O desejo vai embora. Então se a gente não repor o vinho, um dia ele vai acabar. E onde eu vou buscar o vinho, meu irmão? Na adega? Na oliveira, meu. Se tem alguém que pode dar vinho para nós, é a oliveira. E a Bíblia fala que nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos introduzidos nela. Então nós temos acesso ao fruto da oliveira, que é a uva, que trabalhada se transforma no vinho. Nós não temos mais alegria, mais paixão de estar na presença de Deus. A igreja não tem mais alegria e paixão pela presença de Deus. Sabe, muitos dos que têm estão se esfriando. Pensa assim, meu irmão, por que que você veio aqui hoje? Por que que você está sentado nessa cadeira? O que te motivou a vir aqui? Eu me alegro de estar aqui. E segunda-feira você também está na presença de Deus? E na terça? E na quarta? Então que alegria é essa? Que nós só nos alegramos no domingo. E na segunda a alegria vai embora. Porque, meu irmão, não adianta falar. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na presença do Senhor. Eu estou vendo as pessoas dizerem. A igreja falando, postando nas redes sociais. Mas na segunda-feira, ninguém, quase ninguém tem a alegria de estar na presença de Deus. A a igreja precisa fazer show gospel. E aí as pessoas vão no show gospel e elas falam, ah, me alegrei-me, eu fico feliz. Porque elas não conseguem, a gente não consegue se alegrar no nosso quarto de oração. Então que alegria é essa, meu irmão? Você pode ir sim num show gospel e se alegrar. Eu também me alegro. Eu me alegro de estar aqui aos domingos. Não há problema nenhum, meu irmão. O problema é que alegria é essa que eu estou dizendo? Se eu não tenho alegria de, na segunda-feira, estar na presença de Deus, com culto ou sem culto, com show ou sem show, com música ou sem música, a minha alegria está no Senhor. O que é? Que alegria é essa? Que eu não me incomodo de todos os dias não ter um tempo com Deus. A gente não se incomoda. Aí eu chego em casa, cara, estou com sono, tô cansado. E aí eu vou dormir pronto. Que paixão é essa que nós temos? Porque o vinho acabou. E a alegria foi embora. Porque o Senhor se alegra de nós. O Senhor se alegra. Quem tem filho sabe, cara. Fica um dia longe do seu filho. Você não consegue parar de pensar. Eu não consigo mais. Cara, eu estou aqui, o Davi está em casa, está tudo bem, está dormindo lá. Mas, cara, cadê ele ali aparecendo chorando ali que a Manu bateu nele? Ô, pai, a Manu me bateu, tomou. Cadê? A gente, cara, faz falta. Porque é uma alegria estar com ele. Estar perto dele. E o Senhor, ele tem essa alegria conosco. Ele se alegra. Mas e nós? Avalie a sua alegria. Sabe, um sinal disso é que a insatisfação tomou conta da nossa vida. Porque quando eu estou com meu filho, cara, eu não... Eu não preciso de mais nada. Preciso. Mas a insatisfação, ela tomou conta da nossa vida. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nunca. Sabe, cara, às vezes a gente fica na igreja buscando sempre um novo tempo. A gente fica profetizando um novo tempo na nossa vida. A gente fica profetizando coisas novas. A gente fica orando por coisas novas. A gente fica buscando coisas novas. Porque a gente nunca está contente com aquilo que Deus tem nos dado. E sabe, nesses dias o que Deus tem falado para nós é que nós devemos voltar ao início. Não buscar coisas novas. A igreja fica buscando uma novidade de vida. Um carro novo, uma casa nova. vitórias, alcances. Sabe qual é a novidade de vida que Deus ele fala na Bíblia? É quando um pecador ele se converte. E aí ele começa a ter uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida que ele não conhecia. Então, a partir do momento que eu já conheço essa nova vida, ela não passa a ser mais uma novidade de vida. E a gente fica buscando. A gente está insatisfeito sempre com todas as coisas. A gente fica pondo expectativa. A grande maioria das pessoas hoje, elas vão na igreja buscar uma novidade de vida. E elas colocam a expectativa nela, nessas coisas. Para de pôr expectativa em algo que Deus não falou que vai te dar. Em algo que Deus nunca falou que vai fazer. O que Deus tem falado para nós esses dias, para nós voltarmos ao início. O que Deus tem falado para nós esses dias é que nós devemos nos alegrar nele. O que Deus tem falado nos nossos dias é que nós devemos restaurar o nosso relacionamento com ele. E não tem nada de novo nisso. Nada de novo. Deus fala isso desde a época de Adão e Eva. Só que o nosso coração, ele está tomado dessas coisas. A gente não tem que ficar mais procurando uma novidade de vida, a gente tem que buscar agora ser um modelo de vida. Porque quando eu era um pecador, eu tinha um modelo de vida. E aí Deus me resgatou, me salvou e eu vim para Cristo. E aí eu comecei a viver uma nova vida. E passou a ser uma novidade de vida. Só que hoje isso não é mais novo, isso agora tem que ser um modelo. Então você não tem que andar buscando uma novidade de vida, você tem que andar agora, ser um modelo de vida. Porque tem alguém lá fora que precisa de um modelo para mudar de vida. Porque existem pessoas lá fora que elas sim precisam de uma novidade de vida, não nós. Nós não precisamos mais. Porque isso já não é mais novo. Agora nós temos que ser um modelo. Um modelo de vida. O vinho, ele representa uma aliança. A aliança de amor que Jesus fez conosco. A aliança que Cristo fez conosco é uma aliança de amor. E uma aliança de relacionamento. Uma aliança de intimidade. Agora, nós precisamos andar conforme os termos dessa aliança. E quais são os termos dessa aliança? Foi por causa dessa aliança que nós tivemos uma novidade de vida. Então, quais são os termos dessa aliança? O que Deus fala para nós fazermos porque nós nos aliançamos, estamos aliançados com Ele. Dá o dízimo. Dá o dízimo é um termo da aliança. O batismo. O batismo nas águas é um termo da aliança. Não matar. Não roubar. Não mentir. Não se prostituir, não se embriagar. Quantos mais termos possuem essa aliança? Apesar de ela ser uma aliança de amor, ela tem os seus termos. Só que nós estamos ferindo os termos da aliança de Deus conosco. Cara, não adianta falar que nós somos, que nós temos uma aliança com Deus, se nós não andamos conforme os termos dessa aliança. A igreja, ela entrou nesse engano. As pessoas fazem o que elas querem, elas pensam o que elas querem, elas vão aonde elas querem, e elas continuam acreditando que elas têm uma aliança com Deus. Ela continuam acreditando que Deus está com elas. Sabe por que que a gente não cumpre naturalmente os termos da aliança? Porque está faltando um vinho novo. Se não tem um vinho, não tem aliança. Cara, não tem aliança longe da presença de Deus. Não tem aliança sem relacionamento com Deus. Não tem aliança sem vida com Deus. Escreve isso. Escreve isso no seu caderno. Pensa nisso a semana inteira. Medite sobre isso o ano inteiro. Não existe aliança com Deus sem relacionamento com Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Adão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Moisés. Deus fez aliança com Davi. E Deus, ele fez aliança com você. Cara, Deus é um Deus de aliança. Será que isso é por um acaso? Não, isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Diz assim: ora, este é o pacto ou aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a aliança de Deus conosco. Você viu que ele falou assim: olha, eu escreverei as minhas leis no coração deles. E eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, ele representa o Espírito Santo. O vinho novo, ele representa o Espírito Santo. Tem uma palavra em que Jesus fala assim: olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Porque o odre velho, ele, quando você coloca o vinho novo lá, ele vai se fermentar e o odre ele vai se romper. Então nós temos que colocar o vinho novo em odres novos. O que Deus estava falando é que ele ia nos tornar, ele ia preparar a gente para sermos odres novos, para que ele pudesse derramar o Espírito Santo. Sabe, quando os discípulos caminharam com Cristo durante 3 anos, Deus estava transformando eles em odres novos, para que o dia de Pentecostes eles fossem cheios do vinho novo. Sabe, nessa passagem, Jesus ele fala assim, ele vê 6 talhas de pedra, e ele manda eles encherem ela de água. As talhas, o número 6 na Bíblia, representa a humanidade. Aquelas 6 talhas de pedra representa eu e você. E era pedras talhadas, ou seja, elas eram cavadas para que elas pudessem se tornar um recipiente. Então, quanto mais cavada ela era, quanto mais trabalhada ela era, mais cheia de água ela poderia ser. E Jesus, ele mandou encher as talhas com água. E a água, ela representa a palavra de Deus. E aí Deus pegou aquelas águas e transformou num vinho novo. Meu irmão, eu e você somos as talhas. E nós estamos cheios da palavra de Deus. Meu irmão, o que não falta para nós é palavra de Deus. O que não falta para a igreja é palavra de Deus. Cara, senta no seu computador hoje e começa a puxar no YouTube as palavras, quantos pastores, quantos profetas Deus tem levantado, quantas coisas preciosas. Senhor, meu, começa a buscar as palavras que Deus tem liberado aqui nessa igreja, meu irmão. O que não falta para nós é palavra. Mas sabe, meu irmão, elas precisam se tornar um vinho novo. Porque o que tocou as pessoas naquelas festas não foi a água nas talhas, foi o vinho novo. E nós estamos cheios da palavra. Estamos cheios. Está na hora de nós deixarmos Deus transformar essa palavra num vinho novo. Porque é isso que vai tocar essa geração. A igreja não precisa de palavra, a igreja precisa de um vinho novo. A igreja precisa ir para Jesus. A igreja precisa fazer que nem Maria: filho, acabou o vinho. É o que nós precisamos fazer, nós precisamos ir até Ele, porque Ele precisa transformar essa palavra que está dentro de nós num vinho novo. Porque nós precisamos tocar essa geração. Nós estamos cheios. Nós estamos cheios da palavra. Só que, meu irmão, nós precisamos ser cheios do Espírito. A Bíblia está falando que nós não podemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai transformar a palavra em vinho novo. Cara, você precisa transformar o seu quarto de oração numa festa de casamento. Onde você tem alegria e prazer de estar lá todo dia. Onde você não vai passar uma semana, não. Você vai passar 1, 2, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Até que a água se transforme num vinho. Xeramana, ere, calabra, surianda, alabas. Oh. esse tempo de escassez de água, graças a Deus, nós passamos pela crise aí. Mas ano passado ficou todo mundo preocupado. E aí eu fui numa loja, comprei 2 tambores de água. 2 tambores assim. E aí eu coloquei lá e comecei a armazenar a água da máquina. Então eu transformava aquilo numa água de reuso, né? Para economizar água mesmo, porque a gente tomava multa e tudo mais. E eu tenho 2 tambores lá que ficam lá no meu quintal e a água da máquina despejo ali. E uso ela para lavar as coisas e tudo mais. Só que aí, às vezes, a gente coloca aquela água lá. E eu não lavo quintal todo dia, não limpo a casa todo dia. E às vezes aquela água fica lá fechada e a gente fecha por causa também da dengue, não pode deixar a água parada. Então a gente fecha. E aí, às vezes, quando eu vou usar aquela água, que eu tiro aquela tampa, ela está cheirando podre. Porque a água parada cheira podre, faz mal. A água não pode ficar parada no odre, nas talhas. Cara, a água não pode ficar parando aí. Sabe, a igreja está morrendo por excesso de palavra. A igreja está morrendo por excesso de palavra. Porque a palavra está dentro de nós e está apodrecendo dentro de nós. E as pessoas estão se tornando céticas. Porque a palavra parada, ela não produz frutos. Aí as pessoas entram no ceticismo. Aí as pessoas entram em apostasia. E muitos de nós, a igreja está morrendo por excesso de palavra. Está na hora da palavra se transformar num vinho novo. Meu irmão, você é o vinho novo dessa geração. É você que vai embriagar essa geração. É você que vai ferver nessa geração. Somos nós que estamos sentados aqui hoje, que vamos embriagar essa geração. Que vamos mudar os pensamentos das pessoas. Sabe, o vinho, quando entra na corrente sanguínea, ele vai para o cérebro e a pessoa muda os seus pensamentos. É isso que nós devemos ser hoje. Agentes transformadores do reino. Por isso nós precisamos ir para Cristo. Nós precisamos ir para Jesus. Nós precisamos ir lá e falar: Senhor, vem mudar a minha vida. Senhor, vem mudar as águas que estão dentro de mim. Vem transformar isso num vinho novo. E quanto mais as talhas são lapidadas, são talhadas, mais cheias elas são de vinho. Mais cheias elas são de vinho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós precisamos de um vinho novo, meu irmão. Nós precisamos de um vinho novo nessa manhã. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Traz vida dentro de nós nessa manhã. Traz vida sobre as palavras que estão no nosso coração. Que elas se tornem um vinho novo. Que elas começam a saltar para fora e tocar nas pessoas. Ah, Senhor, vem. Começa a clamar aí, meu irmão. Começa a clamar e orar. Nós precisamos ser o vinho novo dessa geração. Nós não precisamos de mais revelação, nós não precisamos de mais palavras, nós precisamos ir até os pés de Jesus. Nós precisamos nos relacionar intimamente com Ele. Nós precisamos passar uma semana inteira lá com Ele, junto dele, para que ele venha transformar a nossa vida, para que ele venha mudar o nosso coração. O único que pode mudar a sua vida é ele. O único que pode mudar a sua mente é ele. O único que pode mudar o seu coração é ele. Nós precisamos ir para ele. Nós precisamos ir para ele. Aleluia. Meu irmão, se está faltando alegria na sua vida, se está faltando, se você tem quebrado a aliança, se você sente isso, se você tem essa convicção, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar para você, eu quero ministrar o vinho novo sobre a sua vida. Se você está precisando de um vinho novo, vem aqui na frente, meu irmão. Faça que nem Maria fez. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Vai até Jesus. E fala: Senhor, acabou o vinho. Confesse, diga a Ele: acabou o vinho. Não tem mais vinho, Pai. Diga a Ele que não tem mais vinho. Diga a Ele. Xerabanayarabas, filhandalabanas. Xorabas, filhandalabanayere. Restaura hoje, restaura hoje na vida dos meus irmãos, restaura hoje a alegria, restaura a alegria hoje, Senhor. Restaura, restaura, renova, Senhor, a sua aliança com os teus filhos. Renova, Pai, a sua aliança. Restaura a alegria, traz o vinho novo hoje. Recebe o vinho novo sobre a sua vida. Recebe, recebe, recebe, recebe o vinho novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, restaura a vida dos teus filhos. Xiralabana, erebalaba, soquearabana, erebiandalabana, chorabas, miriandalabalabana, eres. Restaura a alegria dos teus filhos, em nome de Jesus. consagre ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta.